Conheci a sua história do início, né? O seu avô era o melhor amigo do meu pai. Guerreiro, homem de Deus. Sua mãe também. E quando eu ouvi essa música que você fez, no estúdio do Deniers, em Passos, Minas Gerais, ele me colocou pra ouvir, mexeu muito comigo. Eu quis saber quem era e não sabia que era você, mas eu sentia a presença de Deus. E quando eu te encontrei, eu quis saber como você tinha escrito essa música. Eu queria que você contasse pra gente. Meu nome é Edivaldo, sou de Passos, Minas Gerais. E essa canção eu fiz depois que eu cheguei de uma balada muito louca, onde eu cheguei em casa tonto, bêbado, drogado. Deus sempre me coloca perto dos caras que viveram uma balada muito louca. Sempre. E eu pedi minha mãe pra abrir a porta pra mim. E estava louco pra dormir. E eu tirei a camisa. Depois de encher a lata. Beber muito. E eu tirei aquela camisa, joguei em cima da cama e fui pra outro quarto. E no momento minha mãe pegou aquela camisa. Eu me levantei pra tomar uma água. Muito louco, custando andar. E minha mãe de joelhos ali, orando e pedindo: Deus, dá um coração igual ao teu pro meu filho. Muda a história do meu filho. E depois... Com a camisa na mão, né? A camisa fedendo. Quando você me falou isso, marcou minha vida. Sua mãe, ele foi dormir, quando ele levantou, veio tomar água, a mãe dele com a camisa na mão. A camisa que ele chegou da balada, de joelho no chão, clamando por você. Né? O que você sentiu quando ela... Naquele momento... Deus já começou a falar no meu coração, mesmo tonto. E eu deitei naquela cama e apaguei. E no outro dia, a palavra que vinha, o que vinha no meu coração é só: dá-me coração, dá-me coração, dá-me coração. E eu tinha um violão velho, e eu peguei aquele violão, sentei na cama, e Deus me deu essa canção que hoje mudou a minha história. E eu acredito que tocou no coração do Thales também. E a cada toca dia, no coração de todo mundo. Deus está nos dando um novo coração. Toca lá pra nós, Edivaldo. Tem muita gente precisando disso aí. Segundo teu coração, Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. La la la la. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Olha, Edivaldo. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar estás, Senhor Jesus, centro da tua vontade, centro da tua vontade, ei, meu porto seguro. Centro da tua vontade, centro da tua vontade, yeah, yeah. Meu porto seguro. Muda, Senhor, vem, vem. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Seu bálsamo de amor, eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, centro da tua vontade, centro da tua vontade. Deus maravilhoso que muda as nossas vidas, se faz presente nesse lugar. E é Ele que faz, é Ele que transforma. E ninguém, ninguém é capaz de entender o poder do Espírito Santo. Ele simplesmente vem. Quando Ele vem, já era. Transformação, vida nova. Olha o que Ele fez comigo. E olha o que Ele fez com você. É Deus. O centro da tua vontade. Edivaldo, seja cheio do Espírito Santo. Te abençoe, irmão. É nóis. Minha mãe não desistir, né, de mim orando. Aconteceu com o Edivaldo. Então, mais uma vez, né, esse testemunho do Edivaldo vai, como o meu aconteceu, né? Milhares e milhares de pessoas vão ser impactadas pelo poder do nosso Deus, através do testemunho. Tu és o nosso Senhor, o Deus que ouve orações. Nós estamos tão gratos ao Senhor, porque isso nós nunca foi só música, nunca foi só a arte de cantar. Tem oração por trás, da minha mãe, da mãe de Edivaldo. E nós queremos clamar aqui a Ti, para que não fique aqui nessas quatro paredes. Amém. Mas que esse testemunho saia daqui, Senhor, e domine essa nação, Senhor. E conte comigo, Senhor, como um instrumento, Senhor, para divulgar essa obra. Amém. Mas eu sei que eu sou simplesmente um instrumento, sou ninguém, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Francisca, da irmã Chica, Senhor. Amém. Que eu conheço desde criança, eu vi esses meninos nascer. Eu lembro quando o Edivaldo nasceu. E te agradecer pela vida do Mauro Domingo também, da Eva Maria, que todo tempo ali, né, na presença do Senhor, pela vida do irmão Francisco, pela oração dela, porque ela não desistiu. E que isso é muito sirva de estímulo para as mães também. Que elas orem pelos seus filhos e que os filhos se convertam ao Evangelho, porque nós estamos aqui na terra para ver o teu nome ser glorificado. Para ver, Senhor, os jovens desse Brasil, perdidos, se curvar diante da glória do seu nome, meu Pai. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Te agradecemos, Pai. Recebe a nossa oração, recolhe ela aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém?